Ei pessoal, daqui é Kai Rocha. Só queria dizer que estamos a preparar a segunda temporada do The Bull Podcast. Estamos mesmo muito entusiasmados com os próximos convidados. Esta nova temporada começa em setembro e enquanto trabalhamos nos próximos episódios, pensamos que não haveria mal revisitar alguns clássicos do The Bull. Espero que gostem deste pequeno regresso e até já! Olá e bem-vindos a mais um episódio do The Pool. Eu chamo-me Kai Rocha e o convidado deste episódio é Mário Santos. O Mário é uma pessoa que leva três vidas diferentes, tanto como lab manager, como ajudante nas banquinhas de hortaliças e fruta no mercado de Alvalade, onde ajuda os pais a trabalhar, e também como triatleta. O Mário já participou em competições internacionais, isso inclui também o Ironman. Vamos falar com ele sobre o que o motiva tanto profissionalmente como também o que o leva a passar 42 km de corrida, 3,8 km de natação e 180 km de bicicleta. Espero que gostem deste episódio. Até já! Mário Santos, que idade é que tu tens? 31. Tens 31 anos e o que é que fazes da vida? Profissionalmente sou lab manager num grupo de investigação no Instituto Gulbenkian de Ciência. E agora, o que é um lab manager? Sim, exatamente. É isso que eu ia perguntar. Basicamente é um grupo de investigação de ciências biológicas, onde eu estou inserido, não é? Fazemos investigação fundamental. E o meu trabalho é garantir que toda a gente tem tudo aquilo que precisa para fazer as suas experiências. É esse o trabalho de um lab manager. Okay. Garantir que todos os componentes de laboratório, seja reagentes, soluções, qualquer material que seja, que está em condições, e poderes ajudar os elementos do grupo, se eles precisarem de umas helping hands. Como é que uma pessoa vai parar a lab manager? Boa pergunta. Idealmente, tem que ser alguém que tenha algum conhecimento. Neste caso, fui escolhido por ser alguém que já tinha um doutoramento. E que não ambiciona, ou neste caso não quer mais, não quer ser um pós-doc, não quer seguir uma carreira de investigador. Okay. Mas é importante nesta função eu ter alguém que consiga perceber o que é que, como investigador, o que é que precisam, o que é que não precisam, poder assimilar e ter as ferramentas de seres um elemento extra do grupo e que conseguiste ser um bocado invisível, fazer o trabalho que ninguém vê, mas que percebas tudo aquilo que está a acontecer à tua volta. Ou seja, não é uma coisa trivial, porque não é uma escolha de carreira, é uma posição que acontece naturalmente como consequência do percurso académico. Qual foi o teu percurso académico? Tirei um mestrado em Engenharia Biológica no Instituto Superior Técnico e depois tirei doutoramento em Biotecnologia. E depois, a partir daí, tentei concorrer a pós-doc, aos concursos de FCT, concursos públicos, não tive bolsa e surgiu esta oportunidade de ser lab manager no IGC. Que experiências é que você anda a fazer agora lá? Em particular no meu grupo, nós somos o Plant Genomics Lab, portanto trabalhamos em plantas e em especial na reprodução sexuada de plantas. O objetivo principal, e assim de grosso modo, é tentar perceber como é que funciona a reprodução sexual em plantas. Nós temos dois organismos modelo, basicamente uma é uma erva, é a Arabidopsis, e a outra é tipo um musgo. E tentamos perceber como é que funciona o processo de fertilização, e assim como grande objetivo é tentar como é que consegues manipular esse processo de modo a aumentar a produção de frutos ou de outras culturas, seja o que for, de modo a minimizar a fome global. Esse é sempre o objetivo supremo. Okay. Mas no nosso ponto de vista é uma ciência muito fundamental na perspectiva em que é só tentar perceber como é que isto ou aquilo funciona. Pois toda a outra parte de aplicação é mais biotecnologia, que não é bem o foco do nosso. Antes de mais nada, só para que as pessoas tenham noção, diz-me como é que é a tua rotina diária. A minha rotina diária é um dia cheio. O normal é acordar cedo, entre as 5 e 5 e meia, para estar na piscina às 6. Nadamos, normalmente, até às 8, 8 e meia. Depois trabalhar. Estás entre as 9, 9 e meia? 9, 9 e meia, sair às 5, 5 e meia, 6, às vezes, depende um bocado também do trabalho, porque às vezes as coisas prolongam, são experiências, podem correr mal, podem correr bem, portanto é ali um bocado variável. Depois treinar outra vez, entre as 6, 6 e meia até às 8 e meia, 9. Jantar e deitar às 10, 10 e meia, porque no dia a seguir começa tudo outra vez. Pois, isso é nos teus dias... Isto é nos dias normais. De semana. De semana. E o fim de semana? Tirando terça-feira. Porque terça-feira, antes disso, ainda vou ajudar os meus pais ao mercado, e depois vou nadar, e depois é para trabalhar. E... Pronto, estamos a falar do Mercado Alvalade, então, não é? Mercado Alvalade Norte. Portanto, procurem o Mário e os pais no Mercado Alvalade. É super fácil. Basta verem o homem com a barba farta e encontram o Mário, não é? Sim. Sim, não há lá muitos, certeza. Não há e a barba ainda vai ficar mais algum tempo, portanto. Ainda vai ficar mais um bocado. Vai ficar mais okay. um bocado. Ok, pronto, portanto, tem aí o chamativo. E a imagem de marca, vá. Sim, sem dúvida banca. Alguma. Aquela banca. Sim. Do rapaz que parece um talibã. Portanto, essa atividade de ajudar os teus pais no mercado foi exatamente porque os teus pais te habituaram a ajudar-os no mercado desde pequeno, certo? Sim, eu posso dizer que não nasci naquele mercado, mas estou lá desde que comecei para a escola, desde os 5 anos. Portanto, toda a minha rotina até agora teve sempre o mercado presente, fosse estar lá antes de ir para a escola ou ir lá aos fins de semana, porque não podia ficar sozinha em casa porque a minha irmã ainda não era velha o suficiente. Portanto, velha o suficiente. Sim, crescida o suficiente, vá. Portanto, sempre passou por ali, brincar sim. ali, a férias ali, tudo ali. Como é que um mercado funciona mesmo? Porque a maior parte das pessoas eu acho que vão ao mercado, mas não sabem muito bem como é que aquilo funciona a nível de quem lá está a trabalhar. Ele tem mudado muito durante os anos. São tipicamente negócios muito familiares e que basta ver, por exemplo, no nosso lugar, é a minha mãe, o meu pai e eu, já lá teve a minha tia, a minha irmã quando vem cá acima vai lá ajudar. E se formos ver os outros negócios também é sempre a mãe, ou a filha, ou a mãe e pai, é tudo um ambiente muito familiar. E depois, a nível de funcionamento, as pessoas acordam cedo, vão lá arrumar a banca toda para as pessoas, para os clientes quando chegam, terem lá tudo pronto. E depois, quando aquilo fecha, irem ao Marlo ou nos peixeiros, normalmente é de madrugada, irem comprar para abastecer tudo o resto. Mas a nível de negócio, é um ambiente assim muito peculiar. Peculiar? É porque é muito típico, é muito específico, não é uma coisa que se encontra no hipermercado. A base de um mercado é sempre, e será sempre, a confiança, o ser fácil de alugar, o ter aquela vontade com aquela pessoa. Por isso é que as pessoas vêm à nossa banca e não vão à banca ao lado, que também tem fruta. Sim. Porque há ali uma relação pessoal. Não é só o pensar no preço, há ali algo mais, porque os preços não oscilam assim tanto. E se as pessoas fossem pensar nos preços, não iam ao mercado, iam ao supermercado. Mas quem vai lá procura qualidade, procura experiência e procura um serviço diferente. E é isso que o mercado tem a oferecer, pois, sempre. Tu disseste que as coisas têm andado a mudar, em que sentido? A forma como os consumidores que aparecem por lá, o tipo de pessoa, mesmo a forma como se fazem os negócios? Tudo, um pouco. Tudo. Porque eu posso dizer que quando comecei a ter mais noção, porque eu odiava o mercado, para mim mercado, era uma obrigação e estava lá porque tinha que ser. Era uma seca, sim. Sim, e procurava sempre sair lá. Queria ir brincar. Sim. E quando comecei a ter mais essa noção, eu percebi que havia muita gente, havia muitas bancas abertas, o mercado estava cheio. E depois vieram os tempos mais difíceis, crise, pessoas a reformarem-se, vê-se muitas bancas vazias. Sim. E viu-se as pessoas a envelhecerem, pessoas a falecerem. Sim. A população de Alvalade é um bocado envelhecida. E aquilo que se nota agora é que parece que está um turning point, porque teve ali uns 2, 3 anos que estabilizou. E agora vê-se muito mais pessoas novas ir ao mercado. Pessoas com famílias, que procuram qualidade. Não há bancas a fechar, também não há bancas a abrir, mas... Quem está estabelecido. E a nível de serviço, também as pessoas acho que se aperceberam, os comerciantes, que não têm que lutar diretamente com os hipermercados. Têm que procurar oferecer aquilo que têm de diferente. Sim. E nesse aspecto vê-se que, por exemplo, há já algumas bancas no Facebook, por exemplo. Há, há inovação a crescer, cada vez que se nota que as pessoas, os filhos que começam a pegar nos negócios e que têm mais noção do que é que têm que oferecer ou não. O mercado antigamente não pode continuar a existir porque os tempos mudam, as pessoas mudam, o público-alvo muda. E é nesse sentido que as coisas estão a mudar um pouco, até a própria Junta de Freguesia e a Câmara também se estão a perceber, já houve obras no mercado, têm projetos a decorrer. Há ali uma mudança que aos poucos uma vai. Reinvenção. Sim, tem que haver. Mas ali, principalmente, tem que haver porque os comerciantes estão muito envelhecidos. Onde é que achas que vai parar, então, o futuro dos mercados? Pronto, já falaste no Facebook, por exemplo, não é? Sim, sim, sim. Portanto, é o adotar o digital também. Sem dúvida. Onde é que achas que... A única maneira de estes mercados se manterem é poderem oferecer o serviço que oferecemos, que é a nível de qualidade, e de ter alguém disponível para oferecer um serviço personalizado, que é isso que nós fazemos, no horário que as pessoas podem. E, portanto, a única maneira de oferecer isso é depois do trabalho, ou entregar no local de trabalho, entregar em casa, seja o que for. Sim. Estar aberto ao domingo. Portanto, para mim, passa tudo por aí. Estar disponível para fazer aquilo que as pessoas não têm tempo para fazer. Porque quem tem... Mesmo que não tenham filhos, mas quem tem filhos, tem uma casa, tem um emprego, entra às 9, sai às 5, vai buscar a criança. Durante a semana não tem tempo. É impossível. Quando tem tempo de ir fazer as compras, o mercado está fechado. Portanto, tem que passar por aí. Tem que estar aberto ou então tem que disponibilizar algum... Os comerciantes têm que chegar à frente e dizer, ok, você manda-me a sua encomenda e eu entrego. Tem que haver aqui um bocado um compromisso. Então, ou então abrir ao domingo. Então, o espaço físico do mercado, achas que está, ou está a mudar ou está a desaparecer? Naquele mercado em particular, não, mas no geral, sim. No tendem geral. A desaparecer, porque são espaços muito grandes, sim, e que podem ser rentabilizados das grandes superfícies de outra maneira. O que é que tu tens achado destas reinvenções dos mercados de Camodorique, de Ribeira? Tudo isto passa por um, acho eu, passa por um bocado atrair as pessoas e garantir que os mercados estão a funcionar ou oferecem um serviço às horas que as pessoas podem. Sim. E passa tudo um bocado por aí. Vejo com bons olhos, é claro, mas há que pôr sempre a ressalva de que isto vai um bocadinho de encontro à tradição dos mercados do tradicional. Sim. Tem que se ter aí um bocado de cuidado de ver onde é que se está a pisar nessa linha ou não. Pois, porque também podem pôr lá restaurantezinhos gourmets que as pessoas estão à procura, de facto, mas quando uma pessoa vai, por exemplo, a um desses mercados, vai lá jantar e depois vê as bancas fechadas. E... Lá está. Portanto, eu pergunto, é bom sempre... para rentabilizar o espaço de mercado, não quer dizer que vá atrair mais pessoas para comprar aquilo que se oferece no mercado. É para outras coisas diferentes. É para outras coisas diferentes, sim. Portanto, é um equilíbrio difícil de arranjar, mas que, acima de tudo, é preciso garantir que há abertura e há discussão e há experimentação. Tudo leva o tempo e as pessoas têm que se habituar. Achas que, por exemplo, nestes casos, essas bancas de vegetais e de fruta, etc., não estão abertas na altura em que, por exemplo, eu vou lá? Seja mesmo até para beber uma cervejinha ou o que seja, ao final da tarde. Achas que tem a ver com o facto de essas pessoas não estarem habituadas a terem a banca aberta a essa hora e por isso também não vão lá a essa hora? O que é que achas que... É uma questão... É uma boa questão. Achas que também há resistência das duas partes? Há resistência, mas há muita resistência, sem dúvida alguma. Okay. Eu vi isso no mercado de Alvalade, porque na altura do Natal, por exemplo, eles perguntaram se os comerciantes queriam ficar abertos sábado à tarde ou abrir ao domingo. E a reação foi unânime. Não, este mercado nunca esteve aberto ao domingo, não é agora que vai começar. Isto é logo um mau princípio, não é? Porque primeiro temos que oferecer um serviço e depois as pessoas vão vir eventualmente. Uhum. É assim que deve funcionar, sim, mas é um bocado difícil ir contra estas ideias porque são pessoas que já não estão para isso. Mas nesses casos em particular dos mercados há um grande contra, porque não é que as pessoas não queiram estar abertas, mas para ir às compras, nós vamos às compras ao Marlo, que é um mercado da região de Lisboa, que abre às 6 da tarde. Ou seja, para nós fazermos as nossas compras... Também não temos, podem estar na... Exatamente. Okay. Então, das duas, uma, temos um funcionário ou temos alguém que esteja lá aberto enquanto outra pessoa está a fazer as compras. E como tipicamente são negócios muito familiares, duas pessoas, máximo três... Sim. Às vezes não exatamente. Por isso é que eu digo que tem que ser tudo ali muito bem gerido. Não? Pois, por exemplo, eu não sabia que o Marlon só abria a partir das 6. A das frutas, sim, a parte das frutas. Porque okay. Tem parte dos peixes que é de madrugada, que tem vários horários. Mas logo aí condiciona. Pois. Para estar num sítio não podem estar no outro. Portanto, lab manager, ajudante dos pais no mercado. É verdade. E atleta de triatlo. Sim, sou triatleta. Ou seja... Daí os treinos. Daí e a retina louca. Sim. Explica-me como é que apareceu o triatlo na tua vida. Bom, o triatlo foi mesmo das últimas coisas a aparecer. Eu sempre fiz desporto, porque desde pequenino comecei na ginástica... Ou seja, não foste primeiro para a bola, como a maior parte dos rapazes? Eu nunca fui para a bola. Ok. não sei bem explicar porquê, mas nunca fui para a bola. Não estou a jogar. Acho que foi sempre uma questão de conveniência, porque o Clube Atlético de Alvalade era logo ali ao pé, uhum. E onde os meus pais trabalhavam. Sim. E então dava jeito de estar ali, porque não podia ir para casa, uhum. Então tinha que ter alguma coisa para fazer. Portanto, vamos para a ginástica. Uhum. Uma coisa que eu gostava. Uhum. Muitos anos de ginástica, depois, entretanto... Ginástica artística? Não, ginástica normal. Ok, é que pós-mídio. Rodas, cambalhotas, essas coisas, sim. Tínhamos sempre os charaus no final do ano. Sim, exatamente. Eu também fiz. Era normalíssimo, não era nada especial. Não sim. Era excepcionalmente bom, nem nada. Depois, voleibol. Não sei como é que apareceu. Acho que foi porque tinha colegas meus de escola que jogavam voleibol, então jogávamos sempre nos intervalos e comecei a gostar daquilo. Uhum. Meti-me no voleibol, sempre a continuar a fazer ginástica. Uhum. Sim. Ou seja, já nessa altura já dividias o teu tempo. É isso, que estava a pensar. Realmente sempre fiz várias coisas. Sim. Agora que me lembro nisso, era sair a correr da ginástica para ir para o voleibol. Sim. E depois chegar a casa tarde, no dia a seguir escola. Depois tive duas lesões durante 2 anos, fiz rupturas de menisco. Consecutivas, uhum. Então tive basicamente 2 anos parado, não fazia nada. E é uma daquelas alturas, aquelas velhas máximas em que toda a gente diz: ah, só dás valor a algo quando perdes. E realmente aí foi fundamental para redescobrir um bocado esta pancada pelo desporto. Uhum. Por estar 2 anos parado sem fazer nada, se não ginásio, sim, é horrível. É mesmo horrível, não há outra maneira de dizer. É mesmo sentir que falta algo, que não podes fazer algo que dá prazer, ou em vez de toda a gente a fazer, e é muito complicado gerir essa parte. Sim. É mesmo ali algo que falta, que é um bocadinho difícil de explicar. Uhum. Mas sentes mesmo muita falta disso. Uhum. E nessa altura, quando fui operado, fiz o trabalho de reabilitação, ginásio. Portanto, gostei ali um bocado de trabalho de ginásio, uhum. Musculação, não sei o quê. Portanto, também não tive propriamente parado. Sim, mas se calhar não era a mesma coisa também, não é? Não era, mas consegui refocar ali um bocado. Tanto que houve uma altura que me sugeriram ir para o halterofilismo, porque tinha o físico certo e essas coisas. Não, obrigado. Não, nunca te puxou? Não. Porquê? Não sei, não me identificava com aquilo. Não tinha... O sofrimento, o enduro, não sei. Não tinha o sofrimento, ok. Ali, faltava-me ali qualquer coisa. Ok, ok. Mas depois, uma das coisas que, na segunda operação ao menisco que fiz, a médica, eu perguntei logo quando é que podia voltar ao desporto, porque queria voltar ao vôlei, à ginástica. Uhum. E ela disse, a única maneira de voltares mais rápido é ir para a natação. Sim. Que é a única coisa que vai ajudar a recuperar mais rápido. E eu odiava a natação, apesar de ter tido natação na quarta classe. Uhum. E até tinha algum jeitinho para aquilo, mas sempre odia natação. Uhum. Porque sempre fui gordinho e, portanto, vergonha e... Ah, ok. Estava associada a mais ou menos, ok. Exatamente. É tipo, pouca roupa, uma pessoa gorda, normalmente não funciona bem. Sim. Então, sempre odia natação. Mas pronto, é para ficar melhor, é para ficar melhor. Vamos fazer natação. E comecei a fazer natação. Aparentemente até tinha algum jeitinho para aquilo, e como sempre fui muito dedicado, nunca falhava um treino, queria sempre aprender mais, sempre fazer mais, acabei por entrar, já era um bocado velho, nesta altura já tinha 17, 18, por volta da cidade, portanto, para começar num desporto de competição já é tarde. E então comecei a fazer natação, competição não federada, tínhamos uma classe, uma estrela de São João de Brito, e... Fiz vários antes de natação. Pronto, alguns dos treinos envolviam corrermos antes de nadar, para ajudar a perder peso. E eu sempre gostei de andar de bicicleta, sempre andei de bicicleta aos fins de semana, com o meu primo, com amigos meus. Portanto, tive sempre as três modalidades presentes. E houve um dia que alguém me desafiou a fazer um triatlo de Oeiras, que é o clássico onde toda a gente começa, porque é um ambiente super descontraído, há muita gente pela primeira vez, em Oeiras, em Marginal, espetacular. Não, e é agradável. É mesmo... Nós já sabemos que é o triatlo de iniciação, toda a gente fala, quando é que começaste? Em Oeiras. É chapa 3, sim. É muito bom. E então, pá, fiz aquele triatlo, gostei imenso, fiquei logo fã da modalidade. E depois acabou por várias circunstâncias da vida, precisava de um desafio maior e começaram-me a desafiar para fazer um Half Ironman em Lisboa. Para quem não sabe, um Half Ironman é 1900 metros a nadar, 90 de bicicleta e 21 a correr. E toda a história, porque se forem ao YouTube vão procurar Ironman, Half Ironman. Uma das frases que me marcou e que me fez logo aceitar este desafio foi: "If you want to know what you're made of, do an Ironman." E portanto, como não havia Ironmans em Portugal, a alternativa era fazer um Half Ironman, que é metade. E foi um bocado por aí. Desafiaram e eu, vamos embora, vamos fazer um Half Ironman. E portanto, o meu segundo triatlo foi um Half Ironman, fiz, foi muito doloroso, muito sofrimento. Estavas preparado nessa altura? Andava a treinar, mas não fazia ideia do que me ia meter. Porque isso foi a segunda prova, então. Foi a segunda prova, sim. Eu saltei de um super sprint, que é uma distância mais pequena, para a segunda maior distância no contexto de triatlo. Foi logo ali prova de fogo. Fiz imensos erros e sofri imenso, mas aquela sensação de passar a meta foi espetacular. E a partir daí decidi que só queria fazer aquilo. Como é que são os teus treinos? Focas maioritariamente em quem? Em resistência, em força, condicionamento? Como é que... Nós, neste momento, como estou totalmente focado para a longa distância, agora é Ironman. É aquilo que eu gosto de fazer. Ironman e pronto. Agora passar-se para o full Ironman. Full Ironman, vamos embora. 10 horas de sofrimento. 10 horas? É um bom tempo, 10 horas. Opa! A média dá 12 horas, opa, diria. Sim, 10 sim. horas é um bom tempo. Ok, e são 10 horas bem passadas. Se tudo correr bem, são 10 horas quase mágicas, sim. Ok. Que não te percebes que são 10 horas, aí é que tu percebes que realmente todo aquele momento lá. Qual é que é a ordem? Primeiro nadas, depois. Primeiro nadas, depois fazes a bike e no final é corres. E, portanto, um Ironman é 3.800 metros a nadar, 180 km de bicicleta e no final uma maratona. Ok. No final, uma maratona por cima, ou seja, aquilo que nós já vimos dos maratonistas, aquele sofrimento todo, agora com 180 km de bicicleta nas pernas, e quantos? 8 km? 3.8 km. 3.8 km, exatamente, de nado. De nado. Águas abertas. Sim. Pois. Estavas então a falar sobre a longa distância? Sim, nós treinamos um bocado tudo e agora que levo aquilo um bocado mais a sério, temos um treinador e todo um clube. Já temos umas treinos estruturados, mas fundamentalmente é endurance, porque isto não há atalhos e, portanto, estamos a preparar uma prova que, na melhor das hipóteses, dura 10 horas, tens de treinar muitas horas, não há outra hipótese. Sim. Daí a história de nadar 2 horas de manhã e depois à tarde ainda fazer 2 horas de bike ou 1 hora a correr ou mais. E ao fim de semana então é loucura. Treinos de 5 horas, 6, depois foram 6 horas e meia. Desses 3, qual é que te sentes mais, tipo, este agora que é o meu ponto forte? Sem dúvida a bicicleta é onde eu desfruto mais. Por exemplo, se tu demorares um bocadinho de tempo na natação ou assim... Por acaso não. Não? Não. Ok. Mas é onde estás mais à vontade, ok. É o que eu gosto mais de fazer, sempre gostei e adorei ciclismo. Sim. E não sou, mas não, eu não sou propriamente bom em nenhuma das modalidades. Odeio correr. Eu digo isto... E no entanto, corres maratonas. Eu digo isto abertamente, a quem quiser. E digo isto ao treinador e tudo. Odeio correr, mas adoro triatlo. Portanto, sei que tenho que correr. É um mal necessário. É um mal necessário e que, espantosamente, por odiar tanto, agora é onde eu me safo melhor, é correr. Para ver se tu despachas mais rápido? É aquele velho princípio de treina mais aquilo que odeias, ou que és mais fraco. Okay. E então eu treinei tanto de corrida que agora estou a correr melhor do que a andar de bicicleta, que é algo que eu gosto mais. Agora, uma coisa. Eu conheço pessoal que faz triatlo ou faz até ultramaratonas e há sempre relatos assim, de uns momentos enquanto que se está na competição em que uma pessoa ou começa a chorar ou tem tipo epifanias ou tipo começa a pensar isto é a melhor coisa de sempre, estou no céu, tipo aquela a chamada runner's high, não é? O pico das endorfinas. Já te aconteceu? Já, várias vezes. Sim. Eu costumo, especialmente em Ironman, é uma distância muito peculiar e se forem lá à procura de vídeos no YouTube ou relatos, é mesmo ir ao inferno e voltar. É uma prova muito longa, dura muitas horas e tão depressa sentes, sou o maior do mundo e estou muito bem e isto é super divertido, como daí meia hora estás num sofrimento atroz e só queres desistir. Mas depois dás a volta outra vez e começas a te sentir melhor e aquilo vai, pá, e passas por todo um corrupio de emoções que é impressionante. Achas que é por isso que as pessoas ficam depois um bocadinho viciadas no triatlo? O ser humano tem sempre, não quer dizer que tenha sempre, mas a maior parte, tentamos sempre procurar o desafio extra, algo mais. Uhum. Então vamos à procura de sempre de mais e de melhor. Uhum. E somos naturalmente competitivos. Sim. E acho que passa um bocado por aí, de ir à procura sempre de mais um bocadinho, aquela sensação de conseguir ter feito mais. Tu já fizeste provas lá fora? Já, sim, senhora. E... É o Fogos, porque cá em Portugal, infelizmente, não há Ironman. Não há Ironman. Há Alpha Ironman, que já está, e felizmente, já está a crescer, uhum. Mas Ironman só lá fora. E qual é a diferença até do ambiente? Se é que há diferença de ambiente entre cá e lá? Há uma diferença muito grande. Especialmente no público. E eu costumo... Estou-me a rir porque esta discussão vem sempre à baila. Okay. E é muito importante a cultura desportiva que há no nosso país ou não. Okay. E a maneira mais fácil de explicar para as pessoas entenderem é... Nós temos um Ironman em Lisboa, que agora mudou, vai ser o Challenge de Lisboa este ano. Mas pronto, é uma distância Ironman em Lisboa. Uhum. Na Expo. E cada vez que nós fazemos essa prova, há sempre um monte de gente a dizer que estupidez, porque é que estes gajos estão aqui a correr no meio de nós, e agora estão a fechar o trânsito e coisas assim. Eu fiz o Ironman Nice, em que basicamente a promenade das Anglais está fechada para nós e não ouves ninguém refilar. Toda a gente aplaude, toda a gente está lá a incentivar-te e, no fundo, tornam-se parte daquela festa. Okay. Isso é uma atitude que não acontece cá. É muito raro. Que ali eles, ou pelo menos lá fora, já fui a França, já fui a Espanha, e há sempre um incentivar, o ver um evento esportivo como algo positivo. Porque que acha que cá é visto como algo negativo? Que não seja a bola. Não sei, porque na realidade é que nós enchemos hotéis, enchemos restaurantes, tens as zonas históricas cheias de público e de gente, e cá não se vê isso. Estão a fechar o trânsito, estão a correr junto ao rio. E nós vemos isso, especialmente de Lisboa, que vem muitos espanhóis. Sim. O público espanhol a apoiar-nos e os portugueses a refilarem. Pois. A nível de desafios, até agora, qual é que foi o maior obstáculo que tu tiveste que fazer no triatlo? A nível de treino em si, é sempre complicado. Porque demora tudo muito tempo e é preciso trabalhar muito a paciência e lidar com a frustração no dia a dia e... Com músculos duritos. É uma dor, sim. Mas é normal, faz parte e é continuar, acima de tudo, trabalhar a parte mental de continuar a acreditar. Ninguém do seu perfeito juízo vai acordar às 5h30 da manhã e vai para a piscina para apanhar uma tareia de 2 horas. Só que há que dar a volta e ver no sentido positivo. Eu estou a fazer isto para, daqui a não sei quantos meses, ter os resultados que quero. Não demorar 2 horas a fazer as coisas. Sim, e essa é a parte que é sempre o mais difícil, pelo menos para mim, a nível pessoal, de atingir é isso. Não é a melhor comparação do mundo, mas eu costumo dizer um bocado que a preparação para um Iron Man é um bocado tipo sexo tântrico, porque nós andamos ali a sofrer e a adiar ao máximo possível para naquele dia, naquele momento, conseguirmos tirar o máximo proveito daquela prova. E se tudo correr bem, se tivermos sorte, e vai ser um dia espetacular, mas pode correr mal, são muitas horas. E vale a pena? Até agora sim. Até agora vale a pena. Mesmo em início, por exemplo, tive caído de bicicleta, e mesmo com a queda de bicicleta, valeu a pena. Vale sempre a pena. Vale sempre a pena. Às vezes que as pessoas estão num sofrimento atroz e pá, vão mesmo a doer, mas naqueles últimos quilómetros, quando percebes que vai acabar e que tudo aquilo que andaste a trabalhar, que finalmente vem ao de cima, toda a gente passa a meta e super feliz e faz uma festa enorme. Podem cair para o lado exausto, mas estão felizes. Estão felizes. É uma satisfação enorme. A nível profissional, há mais desafios no triatlo ou a nível profissional? Para mim? Sim. No triatlo. No triatlo. O resto vem-te mais por... É mais simples de lidar. Sim, e é mais simples. Entendi. Para mim, pelo menos, é mais simples. Porque eu tenho objetivos muito claros e desafios, o que quero fazer ainda a nível de triatlo. E não é para ser levado no mau sentido, eu não sou calão, nem sou desleixado no meu trabalho. Mas eu trabalho porque gosto, porque é algo que me dá prazer, mas acima de tudo porque me dá dinheiro para fazer aquilo que eu amo fazer. Portanto, é um bocado por aí. Que conselhos é que darias a alguém que vai começar a fazer triatlo ou quer começar a fazer triatlo? Acima de tudo, o principal, que aquilo que eu senti mais falta e ainda sinto, é ter um grupo, ter um clube, estar acompanhado. Porque é um, apesar de ser uma modalidade muito individual, porque é, nós estamos sozinhos e essa parte mental tem que ser sempre trabalhada, especialmente na longa distância, porque quando todo o resto falha, estás tu, sozinho, e ninguém vai pedalar por ti, ninguém vai correr por ti. Portanto, ou tu metes na cabeça que fazes, ou acabou. Mas no dia-a-dia, a parte do treinar, de ter companhia, do poder desabafar, é importante ter um grupo. Portanto, isso para mim é o principal. Se alguém quer começar, procura um clube, procura um grupo e comece. E acima de tudo, divertirem-se. Quem vai começar tem que se divertir muito. Eu posso dizer que às vezes me queixo e que não me divirto, mas a verdade é que divirto-me. E que detestas correr. E que detesto correr, mas corro e vou correr e dou a volta e às tantas já gosto de correr. E depois no final do dia divertes-te. Sim, é isso. A correr. E até agora até gosto minimamente de correr maratonas. Portanto, as coisas mudam. Aquilo que nós odiamos hoje, amanhã pode ser algo que gostamos imenso, porque trabalhamos muito aquilo. Portanto, manter a mente aberta também. Sim, sem dúvida alguma. Sim. Isso é o, por acaso, foi aquilo que neste aspecto o triatlo mais me deu, é obrigar a lidar com as minhas limitações e com as limitações do dia-a-dia e estar sempre apto a ser maleável. Sim. Ok, não consigo fazer isto a esta hora. Arranjo outra maneira. Obrigar-te a arranjar soluções. E isso transfere-se depois para a vida no dia-a-dia, até no trabalho. É algo... Que dá essa capacidade do ok, quando é que eu consigo encaixar qualquer coisa? E pá, às vezes é hora de almoço, vamos embora. Sim. Faz aquilo que dá. A parte do desafio então é. Já assististe assim a alguma situação caricata numa competição? De certeza que já viste algumas, mas. Já muitas, já eu fiz situações caricatas. Conta! A menos embaraçosa que te... A menos embaraçosa foi a queda de bicicleta em Nice, porque fiquei basicamente quase sem calção, porque quando caí os calções rasgaram-se e portanto por pouco não tinha nada de amostra e portanto fiz a maratona toda com sem a metade esquerda do calção. Pronto, a fazer o chamado fashion statement. Sim. Sobre equipamento esportivo. Exatamente. Portanto, essa foi a menos embaraçosa. Okay. Mas acontece sempre histórias engraçadas, o pessoal que mete o capacete ao contrário, ou que perde um sapato na bicicleta a sair. Acontece sempre, há coisas que se veem que... É muita pressão e então as pessoas também ficam um bocadinho mais no seu estado mais cru, não? Sim, É essa. Também não sei de quanto é que não é isso que atrai as pessoas para este desafio, seja triatlos, quem corre, seja o que for, quem faça desporto assim e que procure aquela intensidade, aquele desconforto, acho que passa um bocado por ir ali descobrir os nossos instintos mais primitivos. Porque quando se vê alguém em competição, é mesmo essa parte que vem ao de cima, a parte mais animal, por assim dizer. O instinto de sobrevivência versus o ser melhor da matilha também ao mesmo tempo, não é? É um bocado por aí. Não quer dizer que toda a gente o tenha, mas eu posso dizer que... chamado julgamento através do fogo, vá, o trial by fire. E isso é mesmo verdade, tu descobres mesmo aquilo que és feito. O que é que tu descobriste sobre ti? Descobri que... Detestas correr? Detesto correr, mas... Então se calhar não detestas assim tanto. Pois, agora... Agora ficas na dúvida. Agora fico um bocado na dúvida, mas descobres... Eu descobri acima de tudo que não desisto. Que posso estar no limite, posso pensar em desistir, mas não desisto. E dou sempre a volta. Okay. Já passei muito mal mesmo. Mas há sempre aquele objetivo, é até ao fim, e é como der. E é isso que te puxa, eu não querer desistir de nada, ou...? Curiosamente, eu acho que sim. Quanto mais penso nisso, e pensei muito antes de vir cá falar, é um bocado o não desistir. Eu não me lembro de nada que tenha desistido na minha vida. Nunca abandonei um emprego, nunca saí da escola, nunca larguei um desporto só porque sim. Uhum. Acabei todas as provas que comecei, mal ou bem, mas acabei. Uhum. E é um bocado por aí. O não... Vamos embora. E o que é que achas que desistir significa então para ti? Para mim significa... Não é ser fraco, mas é... Será? Não é só desistir daquilo que estou a fazer, mas acaba por ter um bocado de falhar comigo próprio. Mas apontaste a ti mesmo. Sim, porque se propuseste a atingir aquele objetivo... Sim. Ok, pode ser mesmo impossível. Por exemplo, quando caí em Nice, tive sorte. Podia-me ter aleijado. Sim. Podia ter acabado a prova ali. Sim. Mas não. Ok, raspei-me todo. Raspei. Mas continuei. Ainda fiz... E estava à metade da bicicleta. Portanto, a única coisa que me fez levantar e ir foi... Não, eu vim até a França, comecei isto, treinei 3 meses para isto. Pá, consegues pedalar? Consegues. Não vais fazer o melhor tempo da tua vida? Não. Mas vamos embora. Consegues. Então até conseguires mexer-te e foi... O desistir então nunca foi tipo uma coisa que pensaste? Não, passa muitas vezes pela cabeça. É isso que tu ganhas. É, pensas em desistir, mas não desistes. Sim. Okay. Enquanto que há muitas pessoas que isto é demasiado, esquece, encosta. Mas achas que o desistir também não é tipo assumir as limitações que tem? Essa é a linha que é difícil. Há uma linha que se para. É um bocado por aí, porque tu, quando tomas essa decisão, seja de até no dia a dia, desistir de um trabalho, desistir de uma relação, seja o que for, é um bocado o acomodar-te também. Não quer dizer que não chegues a um ponto em que, ok, já não dá mais. Mas esse ponto tem que chegar naturalmente. Tens que forçar, tens que continuar a tentar. O desistir só é tipo, aceitável se trabalhares numa coisa até... Sim. Ou seja, não foi a primeira opção. Exatamente. Okay. É nesse sentido. Não quer dizer que eu nunca vá desistir de nada, que não tenha já desistido de algumas coisas. Não me lembro assim nada que eu tenha pensado. Isto já é demasiado, esquece. É tipo, isto é duro. Deixa eu continuar a tentar. E última pergunta. O que é que achas que devia haver, tipo, a nível de atitude, no geral, que o triatlo poderia transmitir? Acima de tudo, ir atrás daquilo que se quer. Que há porque muita gente que não o faz? Não fazem. Eu vejo isso todos os dias. As pessoas acomodam-se àquilo que é confortável. Sim. É confortável estar no sofá a ver uma série. É confortável pegar um telemóvel e mandar uma mensagem. Sim. Não é confortável sair à rua quando está a chover e ir correr uma hora. Não é confortável lutar pelo aquilo que se quer. Sim. Não é. Uhum. Porque é difícil. Uhum. Mas é aquilo que, não só o triatlo, mas tudo que até agora tem acontecido na minha vida, a história do mercado, que os meus pais me ensinaram, tens que trabalhar... para aquilo que queres. Na universidade, o princípio é o mesmo. Tens, queres alguma coisa? Tens de trabalhar. E o triatlo complementa um bocado também isso. Queres resultados? Tens de trabalhar para eles. Uhum. E é isso que a sociedade tem a ganhar sempre. Que é aquilo que eu vejo que falta mais. Que é o que eu ouço todos os dias. Ah, não, isso dá muito trabalho. Ah, isso é muito difícil. Ah, isso acordas muito cedo. Isso é a atitude errada. Tens que ir atrás. Uhum. Ninguém vai fazer por ti. Exato. No dia a dia e a satisfação que tu tens por teres trabalhado para isso é algo que só depois de sentires é que vais a perceber. Não, isso é uma boa lição a estudar, sim. E acho que é ótimo para terminar. Obrigada, Mário. Obrigado, eu. Prazer enorme. Obrigada e até uma próxima. E pronto, o Mário e eu teríamos muitas mais coisas para falar, mas a verdade é que vamos tentar fazer isto para mais episódios. Espero que tenham gostado e se tiverem alguma pergunta, tanto para mim como para o Mário, e quem diz perguntas também diz comentários, feedback, opiniões ou até mesmo sugestões de quem é que eu deveria entrevistar no próximo episódio, podem sempre entrar em contacto connosco através do mail poolpodcast@gmail.com, portanto poolpodcast@gmail.com. Não se esqueçam que não tem o de antes do pool. Também podem contactar-nos através da nossa página do Facebook, The Pool Podcast. Espero que tenham gostado então deste episódio e até para a semana. Até logo.